Como eu falei, já tive ódio demais. Hoje eu só busco amor. Bota as duas ruas, mão pra cima e vem! Você tá falando ainda? Se pra você só digo sim. Sua mãe te fez assim, linda, te embrulhou e dedicou pra mim. Olha o sorriso do neguinho quando você chega. Os cara olha e eu encaro tipo, cê disse que eu era tudo que cê sonhava. Meu olho brilhava em cada palavra que você falava. Logo de cara te prometi uma canção. Não me agradece o rap não, agradeço pela inspiração. Cê tem seus seis, eu tenho minhas ex, que só duram uns meses. Somos colecionadores de decepção. Nossa vez, respeite minhas leis, respeito suas leis. Já era tranquilo, tamo junto e tá firmão. Não importa o que vão dizer, minha flor. O que importa é nós, um pano, a chapa, um DVD e um cobertor pra acordar. Vou sair pra trabalhar, deixa esse DVD pra lá e vem pra cá fazer amor. Na hora de ir embora o dia fica frio. Redobro quanto penso em mim, tentando compensar esse vazio de rua em rua. Volto logo da sua pra mim e pergunto pra Deus, Senhor. E ela morre de ciúme de mim. Eu também morro de ciúme dela e hoje ela vem me ver. Romântico eu posso ser, como o quarto vai tremer pra não queimar. Eu nem aceito vela, rei, hey, me. Inate, sou eu. Quanto tempo nós? É nós, tô contigo, ah. Vamos até final, rei, me. Nina, vencer, minha. Quanto tempo nós? É nós, tô contigo, ah. Até o final, mas hoje eu só tenho 10 real e ela nem reclama. Jura que me tira da lama, tudo que eu peço na vida é ser abençoado. Que cada ano sem você me traga mais 10 anos do seu lado. Cê vê como isso é diferente? Gostar de quem gosta da gente, logo se sente que isso vai dar certo. Com certeza já deu, só de ter te conhecido a minha vida já valeu. E só quem vive um negócio assim, porque eu digo sim, meu sentimento nem dentro de mim, por isso que te escrevi essas rimas reais. Nosso romance agora vai ser trilha pra outros casais. Quanto tempo que eu vivi sem você, só vaguei sem saber, conhecendo novos ares. Minha vida teve início depois de te conhecer. Antes disso eram só preliminares. Que passa o tempo que se modifica em mares. Que a paz se solidifica em todos os lares. Que após o carro a moda seja de astronaves. Mas que a nossa graça permaneça igual. Te quero em todos os sentidos imagináveis, com todos os seus sentidos inigualáveis. Eu nem conheço amores inabaláveis, mas sou guerreiro. Vou lutar pra que o nosso seja o primeiro rei, hey, irá dizer. Quanto tempo nós estamos assim? Tô contigo até o fim. Rei, hey, irá só você. Há quanto tempo nós? É nós, tô contigo até o fim.